queimou dois mola e eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rascou minhas roupas, queimou dois mola e eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rascou minhas roupas, queimou dois mola e eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. E agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garota. Já dá dois fios, papai. Segue as redes sociais, arroba Saulo Show, traço DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Esse eu te amo, tá faltando letra. Parece que você guardou o sentimento na gaveta. Cuidado que rotina não segura relacionamento. Do jeito que eu aprendi a te amar, eu desaprendo. Rotina não segura relacionamento. Do jeito que eu aprendi a te amar, eu desaprendo. Se eu me acostumar em outro beijo, se eu me acostumar em outro abraço, adeus, bye bye, não te quero mais. Se eu me acostumar em outro beijo, se eu me acostumar em outro abraço, adeus, bye bye, não te quero. Os primos do Mirce, que faz sucesso em Macapá. São eles: DJ Saulo Show e DJ Wesley. Tô bem danado, namorado, carinha mais gostoso. Vou pro baile da Colômbia em busca do balde doce. Danado e namorado, carinha mais gostoso. Pro baile da Colômbia em busca do balde doce. Chutei o balde, porra. Separei de novo, tô partindo pro Mandela em busca de um balde novo. Chutei o balde, porra. Separei de novo, tô partindo pro Mandela em busca de um balde novo. Se eu tomo Mandela de golpe pro alto, do nada chegou, só me dá safadona. Pau, pau, pau. Ó na buceta dessa cavalo. Pau, pau, pau. Ó na buceta dessa cavalo. Pau, pau, pau. Ó na buceta dessa cavalo. Daquele jeito, rapaz. Pode dar um paredão. Parabéns, DJ Saulo Show. Você é o cara, mano. Reparece o pecado e por falar, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar teu lado, falar no ouvido que você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazer isso aqui, feliz verdade. Vem matar logo e beijo, enquanto te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sempre seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sempre seu corpo no meu. É pra lascar com o Segunda Nova CS Barbearia. Localizada na rua Mato Grosso, número 781, bairro Pacoval. Mas os meninos da quebrada andam muito violento. Empinou a bunda no vale, nós já batendo. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá bom nervoso no rabo dessa gostosa. Tchau! Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá bom nervoso no rabo dessa gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, catucada violenta. Tire nessa boquenta, catucada violenta. Tire nessa boquenta, catucada violenta. Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Tu me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo.

pedaço e ex-amor pra todo lado. Tá dormindo, tô sofrendo, e ela não tá me atendendo. Oh baby, me atende. Ai que vontade de tocar meu celular na parede. Oh baby, me atende. Ai que vontade de tocar meu celular. Coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Portar retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de desamor pra todo lado. Esquecer tu és mulher, quer esquecer tu és mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré, quer esquecer tu és mulher? Senta cabaré, senta cabaré. Assim ó, aqui assim ó, só tem mulher gostosa, rebotou das poderosas. Aê garçom, traga mais uma dose do seu melhor uísque, deixa ela à vontade pra fazer tip-tip. Asa! Edição de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Eu peço com carinho, ela me dá atenção. Eu tô morrendo de vontade, não aguento a situação. O véio tá com saudade, manda um zap que eu já vou. Então senta gostosinho que eu te chamo de amor. É de mamar, de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro carro. Chega, pedir por favor, então pede que eu te dou. Pede chamando de amor, pede que eu te dou. Já vai, pede chamando de amor. Ela me dá atenção, eu tô morrendo de vontade, não aguento a situação. O véio tá com saudade, manda um zap que eu já vou. Então cê tá gostosinho que eu te chamo de amor. É de mamar, de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro carro. Chega, pede por favor, então pede que eu te dou. Pede chamando de amor, pede que eu te dou. Pede chamando de amor. É de mamar, de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro carro. Chega, pede por favor, então pede que eu te dou. Pede chamando de amor. Vai papai, WA divulgações. Tchau. Bora de outro CD, vamos junto e misturar. Papai, daqui CDs, Lodi CDs, vamos junto. DJ Jonas Cardoso, junto e misturado com os primos do mix de Macapá. Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei.

só de maldade não vou copiar. Isso é pisadinha de longe. Ivone Multimídia. Olha, não fique estressadinha, acaba a boca, se esponha. Não fique estressadinha, acaba a boca, se. Você é tipo panchuco, em casa é gostosinha. Lá fora passou vergonha, lá fora passou. Olha, não fique estressadinha, acaba a boca, se esponha. Não fique estressadinha, acaba a boca, se. Você é tipo panchuco, em casa é gostosinha. Lá fora passou vergonha. Estourou! Dutz, dutz, dutz, dutz, dutz, dutz, quero ver. Alô, defendo o paredão, tamo junto, é nóis. É tudo ao vivo. Sedição de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Tô impressionado com essa mina. Sua boca tá me insinuando. Contempla a projeção divina. Que elucida me amando. Me faz sentir calafrios com as estações. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro evento sem ficar com outra pessoa? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva. Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que o drive. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu vejo. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Chama no piseiro, bebê. Joga água, filho. DJ Saulo Show, produzindo os melhores CDs do Amapá. Para, não fala que solteiro cê tá bem melhor. Terminamos fazem 20 e poucas horas. Já vou dizendo, se prepara pro pior. Quando você vê o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pra onde correr vai parar no nosso passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer. Uou, uou. Se fosse você eu não comemorava. E no seu lugar eu acho que chorava. Ninguém comemora quando perde. A domicílio, Yuri Cortes, 991-24-4597. E o menino estourou, então vamos tomar uma. A final já tá chegando, o paredão já tá tocando. O menino estourou, então vamos tomar uma. A final já tá chegando, o paredão já tá tocando. Tá tudo gaiata, toda hora meu celular vriba. Eu falei, o que é isso? Nega chegando. Você está escutando seleção de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Ela me fez um